negativo, 340, tem hora no tráfego já na, no externo já. Confirma a aeronave, Vitor Mike Beck? Vitor Mike Beck, faça um check na rádio, eu não estou conseguindo entender o senhor. 32230, solo aos 29, direita, solo 121.9. Usa falta. Torre de Leste no Zul. Bem autorizado a linha cabeceira 7, chame pronto. Torre de Leste no Zulu, propõe cancelamento, prossegui para o 7. O Juliette, então Zulu, reporte pelo cancelamento. Ah, tá, propondo cancelamento agora. O Juliette, então Zulu, falando cancelado aos 3-0. Vai curvar à esquerda, livrando o eixo da de aproximação da onda 0. Reposta para girar a base. Não há para girar a base, não. Trip 5-0, alinha, manter pistão 0. Como é que vai utilizar o decolar pistão na 7, vento de uma centena com 1 no 1 no nós? O trip 5490 está autorizado a decolar, alinhar e decolar pistão no 0, vento de uma centena com 1 no 1 no nós. Final da 17, contra embaixo aqui, Juliette Tanguilu. Juliette Tanguilu, avistado, atualizado pelo uso pistão na 7, vento de uma centena com 0 nós. Tomai Quebec, decolado de 3-1, no controle, 120, decimal 8. 1208, grato, boa tarde. Torre Web, Mercedes 1. Fabriete, Mercedes 2-1, continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0, no 3. Já baixou e travou, vai informar externo, Mercedes 2-1. Gente. Comeu o patrão, vou usar a linha, cabeceira no 7, chame pronto. Juliette, estamos Zulu no solo aos 3-2, confirme o pátio. A depósito estiver na pista. Ok, bom dia. O trip 5490, decolado 232, controle 120, decimal 8. 1208, controle, até daqui a pouco. O Webjet 721, baixado e travado? Afirmo. Webjet 721, utilizado pouso pista 10, vento 1110 graus, 11 no nós. Livre o pouso na aberta, 6721. Meu combatão autorizado a decolar, pistão no 7, vento 120 graus, 11 a nós. Confirme o Cometa 67? Cometa 67, confirmação final, ainda não funciona pelo externo. Cometa 67, aposto marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 3. Webjet 67, 21 no solo 34, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, 72. Siga. Objeto 62, vamos lembrar. 6721? Confirmo. 6721, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette 4. Controle 120, décima 8, Romeu Patan. Salvador, S-6741, portão 2, para prosseguimento. 721 vai manter a posição antes da Juliette. Mantém a Juliette, mas é 2-1. 741 autorizado, puxo no 2, reportar. Repuxo, estava na para o ataque. Cometa 67, autorizado, pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 1 a 0 nós. 67, autorizado, pouso. Salvador, é o azul 4463. Afirme. Azul 4463. Prossiga. 4463, está na posição 1, sempre informação em Lima, plano de voo para Ilhéus, nível 160, solicita autorização de tráfego, está pronto para a cópia. 4463, cópia. Aguarda. Solo MB-741 para o táxi, POB 136, 4 horas de autonomia, alterna com 5. 136 ou 036, Nair? 136, POB. Via Índia 18.6.0, ajuste 1013. Via Índia 118.6 no ponto de espera, 1013, 741. 721, via Juliette, então 4. 74. Cometa 67 no solo aos 40, vai lembrar à esquerda na hotel para o pátio militar. Mantenha escuta até o corte, bom dia. Azul 44, minha direita, pronto para cópia? Pronto para cópia, 4463. 4463, autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 10, rua direita, saída da Euleira, pós-direita direto. Controle 1208, transponder 5574. O 4463, está autorizado Ilhéus, nível 160. Decolagem da 10, curva direita, da El, direita, pós direto, controle 120, decimal 8, transponder 574, risco azul, 4463. 4463, correto, reporte pronto. Recupera pronto, 4463. Salvador, muito boa tarde, com 1754 e LS 10. Jô 1754, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 3. Continua a aproximação, aguarda autorização de pouso no 0, no 3, Jô 1754. Gente, vento 1-0 graus, 1-1 no 9. Bruno 754, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 no nós. Lembre pouso 1-0 pro gol 1-7-5-4. Objeto 6741, decolado 242, controle 120, decimal 8, morro. 208, boa, 6741. Gol 1754, solo 44, direita, solo 121, decimal 9. A direita 219, gol 1754. Salvador, boa tarde, Golden 754, livrou. 754, Alfa e Juliette, portão 8. Alfa e Juliette para o 8, Golden 754. Informação Lima, guarda coordenação. Zero, ciência, guarda, guarda. Prossiga. Que pista que decola? Tente o terceiro para cópia. T05, cópia. 63 para pushback na azul, confirme. 4463, posição 1 para pushback na frente. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, recuperar táxi, 4463. 05, autorizado São Paulo, 360. Na Upper do Luna 6. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, pós Leda, Rua Bridge. Controle em 120, decimal 8, transponde 5040. T05, após Leda, vou direto bridge. Saredo 2230, cópia. Saredo autorizado, conquista, nível 200, decolada 10, direita. Saída Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5021. Correto, reporte pronto. Lima, cópia. 17, 7 com a proa de buraquinho, 500 pés, controle 120 decimal 8, transponder 0140. Ajuste no 0 no 3. Autorizado, pouso 990, 3566. É mil pés? 500 pés então, qual o POB e bate? Acione, chame a torre. Autorizada, quarta táxi. Passarei da guarda para puxa acionamento. Mecânico Delta, tem um tráfego no, já na vertical de Itapuã, um Bravo 407 a 500 pés. Confirma intenções, pousa na 1-7. 7, eu tenho sequenciamento para pouso na 1-0, vai manter o setor aguardando instruções para cruzar o eixo de aproximação da 1-0. Pouso na 1-0. Solo Salvador, azul 4463, pronto para o táxi. Com 95 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alcançando o Salvador. 95. 95, correto. Via Índia, 18.6.0, mais 18.13. Via Índia, ponto espera, 18.6, alcançando 0.3, 1.4.3. 1.21.9. 2 Salvador, Yank 9 Berquilo para pouso. Tá, 3804, usado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 1-0 nós, ajuste 1013. Nível pouso na 1-0, 3804. O Yankee November aqui, eu informo o tráfego, um CA 76, se aproximando do farol de Itapuã, 500 pés, fará a sua cauda. O senhor deve pousar na 1-7, confirme intenção de pouso. Pode ser na 3-5, senhor. Gente, mantém o setor Yankee November aqui, eu tenho um sequenciamento para pistão na 0, mantém o setor, sua guarda de instruções. Estou bem na linha do litoral, prolongamento do eixo de aproximação da 3-5, quando possível. Gente, mantém o setor, guarda de instruções. Mantém. Gente, Macaco Delta. Meia mantente, presidente. 6605, tem condições de fazer o push de forma a ingressar na aeronave, vem no 10? Vem aproximação. Gente, aguarde aqui no meu veículo pra prosseguir. Índia Serra, baixou e travou. Gol no 600. Boa tarde, Glenn. Gol no 600, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso, ajuste no 0 no 3. Aguardando com o 63, gol no 600. Torre é o tanto 605. Então, o rapaz do Chivete está informando que vai tentar. Sai rapidinho. 3566, prossiga, tá? Que tá o 10 agilizando. Passarinho, se quiser, pode acionar na posição, aguardando só o push. Alô, Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Vitor, Papá Oscar. Prossiga, Papá Oscar. Boa tarde, a gente apresentou um plano, como se chama, para recebimento, decolagem 1600. Você poderia confirmar se recebeu o plano? Afirma. Ah, ok, então a gente já lhe chama aí mais de 10 minutos, obrigado. Qual o pátio, qual tá? Confirma. 1-4-1-8, final LR. Série no 4 no 8, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste 1013. Gente, agora tráfego da companhia parquear no 10, via pátio Índio, ajuste 1013, 18 meses, transfera. E a moto aeronave da companhia vai via Índio, 1013, 18 meses, do pouso no 35, vento 130 graus, 109, aporte no solo. Livre pouso, e aí que não reverteu. O 4089 pronto para cópia? 5, e aguardará para dar início ao táxi, tá ok? Com certeza, senhor. Estarei do cordeiro com a sua equipe de solo após o TAM livrar o pátio, então vai iniciar o push. Uno 4, 1-8, mais hora externa, o trem vai sair pra lá. Gente, com a aproximação, guardando pista livre, foi sério no 4, no 8. O gol no 600, solo aos 5-7, livre à direita, chamando solo 1-2-1, decimal 9. Direito 2-1-9, gol no 600. Solo, gol 1600, livrando a sua escuta, boa tarde. 600, boa, táxi alto, mantendo a Juliette. Alfa, mantendo a Juliette, gol 1600. Força aérea no 4, no 8, autorizado pouso pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Força aérea no 4, no 8, autorizado pouso. O Mike Echo Delta tá pousando a 7, confirme? 7, visual com força aérea, o Tucano.